Você está ouvindo pelo canal 290, ZYU 632, na frequência modulada 105,9 MHz. Rádio Paraitinga FM, transmitindo de nossos estúdios à rua Doutor Luiz de Aguiar, número 500, Alto do Cruzeiro, na estância turística de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Paraitinga FM, a frequência de direitos e cidadania, dando voz à comunidade luizense. Vem cá, meus violeiros. Vem cá, meus companheiros. Vamos cantar as cantigas do nosso cancioneiro. Somos todos cantadores, somos todos sonhadores. A bandeira vai na frente, a gente segue a corrente. Rio Novo transparente, procissão de reiseiro. Viva a reza desse povo, viva o povo brasileiro. Viva a reza desse povo e viva o povo brasileiro. Está começando agora mais uma edição do programa Alma, Terra e Raiz, levando a vocês um pouco da cultura popular brasileira. E sempre comigo, Silvio Urim, na produção e locução. Junto comigo, nas pesquisas, Ricardo Mendes Matos, o Calangueiro, Juliana Farinassi e Adriana Urim. Na técnica de som, Alcide Souza. Vamos conhecer um pouco mais o trabalho do cancioneiro brasileiro. E começando mais um Alma, Terra e Raiz. E essa música de fundo é de um trabalho maravilhoso que eu fiquei encantadíssimo, que é um grupo aqui, que de São Luís do Paraitinga, são as Cieninhas, são sete garotas super musicistas. É a música chamada Dialética, Lição de Moral. E vamos ouvir até o final do nosso programa. E logo de cara com alguns amigos queridíssimos lá de São Paulo, os violeiros Matutos, fizeram parte também da Orquestra Paulistana de Viola Caipira e resolveram montar um próprio trabalho diferenciado, com a maioria das músicas são autorais. Então, duas músicas, vou mandar uma primeira aqui com os violeiros Matutos, Brincadeiras no Sertão, a próxima depois eu anuncio. Vamos conferir Violeiros Matutos, Brincadeiras do Sertão, composição de Sérgio Pena. Fogão de lenha, piso de chão batido, cama de pauliço, meu assento era um vilão. Desci o morro na canoa de coqueiro, molecava o dia inteiro, era minha diversão. Se dizer se vai chover, se vai ter sol na colheita do feijão. Lua cheia, eu saía pro terreiro. Tinha fama de arteiro, mas no fundo era não. jogava pedra na caixa de marimbondo, andava em cavalo inteiro com bigode de carvão. E amarrava palha no rabo do gato, só pra decorrer o mato era minha diversão. Se dizer se vai chover, se vai ter sol na colheita do feijão. De sol eu saía bem cedinho a puxar ramo no caminho levantando poeirão. Dia de chuva eu fazia lamaceiro deslizando escorregueiro a me lambuzar no chão. Descia o rio em jangada de madeira até chegar na cachoeira era minha diversão. Se dizer se vai chover, se vai ter sol na colheita do feijão. Na lua cheia eu saía pro terreiro, tinha fama de arteiro, mas no fundo era não. Jogava pedra na caixa de marimbondo, andava em cavalo em pelo com bigode de carvão. E amarrava palha no rabo do gato, só pra decorrer o mato era minha diversão. Se dizer se vai chover, se vai ter sol na colheita do feijão. De sol eu saía bem cedinho a puxar ramo no caminho levantando poeirão. Dia de chuva eu fazia lamaceiro deslizando escorregueiro a me lambuzar no chão. Descia o rio em jangada de madeira até chegar na cachoeira era minha diversão. Se dizer se vai chover, se vai ter sol na colheita do feijão. Se dizer se vai chover, se vai ter sol na colheita do feijão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Como prometido, ainda com Violeiros Matutos, Cadeira de Balanço, é com Fabiola Mirella também, que é a compositora, que também tem um trabalho muito interessante, muito lindo, bonito pra caramba, lá em São Paulo. Já se apresentou aqui em São Espertinho, em uma pousada, não lembro o nome de qual pousada foi, tá? Que é a Viola de Saia. Então, com Violeiros Matutos, composição de Fabiola Mirella, Cadeira de Balanço. Vamos ouvir. Sala, um objeto de estimação. É uma cadeira velha de balanço que sempre me trouxe recordação. Essa cadeira hoje traz saudade de um tempo que feliz eu vivi. Velhas histórias de meu avôzinho que com carinho dele eu ouvi. Lembro com muita saudade do livro aberto sobre sua mão, da sua boca inspiração, seu jeito doce de histórias contar. Eu deitava em seu colo, ele pegava canção de ninar, pra nos seus braços eu adormecer. de cadeira em você eu sento, pra assim poder meus sonhos embalar. E no balanço do seu vai e vem, faz o passado comigo voltar. Deitada aqui nos braços da lembrança, fechando os olhos bate o coração. Vejo você, meu querido avôzinho, e a casinha branca do estradão. E o tempo que passou fica aqui dentro no fundo do peito. Saudade dói demais e não tem jeito, só a viola pode consolar. E no cantinho da sala tem uma cadeira velha de balanço, que hoje sentado nela eu descanso. O meu passado que não vai voltar. E uma goiana fantástica. Ela foi uma pesquisadora, que Deus a tem em bom lugar, viu? Ela trouxe pra gente um trabalho, vou mostrar um trabalho de 1962, uma composição de Lourdes Maia, tá? É, com Eli Camargo, a música se chama Lá na Venda, Lá na Vendinha, de Lourdes Maia, 1962. Vamos ouvir. Conhecermos, né, mais o trabalho de Eli Camargo, essa grande pesquisadora folclorista, com Eli Camargo, composição dela mesma, O Menino e o Circo. Vamos ouvir. Eli Camargo. cidade amanheceu risonha. Chegou o circo, está a anunciar. Grito palhaço da perna de pau, minha gente acorda para ouvir cantar. E eu, menino, moleque de rua, vou bem na frente pra chamar a atenção. Talvez me vendo assim animado, me dê entrada o dono da função. O raio sol suspende a lua, olha o palhaço que sai na rua. O raio sol suspende a lua, olha o palhaço que sai na rua. Quanta alegria, foi armado o circo. Está em festa ao largo da matriz. Em volta dele corre a meninada, e eu brincando junto também sou feliz. Zé Fogueteiro hoje vai ao circo, todo exibido veio me contar. Pra queimar fogos já ganhou bilhete, no camarote diz que vai sentar. O raio sol suspende a lua, olha o palhaço que sai na rua. Para juntar dinheiro eu vou depressa, vender cocadas que a doceira fez. Vou lavar vidros, vou vender garrafa, vou engraxar sapato pra qualquer freguês. E se de noite, pra meu desengano, eu não puder sentar na arquibancada, eu de gaiato vou forçando a entrada, bem escondido por baixo do pano. O raio sol suspende a lua, olha o palhaço que sai na rua. O raio sol suspende a lua, olha o palhaço que sai na rua. O raio sol suspende a lua, olha o palhaço que sai na rua. E mais uma de Eli Camargo, super merece, viu? Com Eli Camargo, composição dela também, Vida Marvada. Vamos ouvir. Você não sabe como é bom viver numa casinha branca de sapê, uma mulher nos fazer carinho, uma galinha, dois ou três pintinhos. Se o sol tá quente, a gente arranja a rede, garra a viola presa na parede, acende o pito, cospe, passa o pé e deixa a vida como Deus quiser. Ei, vida marvada, não adianta fazer nada, por que se esforçar se não paga a pena trabalhar? Ei, vida marvada, não adianta fazer nada, por que se esforçar se não paga a pena trabalhar? Não sei por que que aqui não nasce nada, é só capim, só mata espinharada. Não nasce arroz, nem milho, nem feijão, não sei o que é que existe neste chão. De manhã cedo eu olho pra rocinha, pra ver se às vezes nasceu qualquer coisinha. Mas qual o que, não nasceu nada não, prendendo nasce, mas não prendo não. Ei, vida marvada, não adianta fazer nada, pro que se esforçar se não paga a pena trabalhar? Ei, vida marvada, não adianta fazer nada, pro que se esforçar se não paga a pena trabalhar? Agora, gente, com Kátia de França, Sustenta a Pisada. Vamos ouvir. Música. mal com Deus. Fica mal com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Sustenta a pisada, sustenta a pisada, esse céu bem estrelado. Na verdade são dois olhos arregalados, vigiando. Sustenta a pisada, a via na caminhada. Na estrada tem tucaia, tem punhal e laçaína. Homem, tece a própria rede, tece a teia, sua sina. Homem, tece a própria rede, tece a teia, sua sina. Homem, tece a própria rede, tece a teia, sua sina. Homem, tece a própria rede, tece a teia, sua sina. No fogo desse balanço, no rasca de um curiço, pode virar um balaço. No aço frio da bala, nesse teu desembaraço, você cai estribuchando sem saber o que tá havendo. Sustenta a pisada, prepara o zoi e a garganta. A latomia será tanta, não dá nem pra imaginar. Sustenta a pisada, esse céu escurecendo. Na verdade chuva crioula, o sol que virá. A pisada no susto sustento sustentará. A pisada no susto sustento sustentará. A pisada no susto sustento sustentará. A pisada no susto sustento sustentará. Com uma saudosa amiga, que eu tenho certeza está em bom lugar, Irene Portela, com a música Passarinho, a composição dela mesma, um álbum chama Rumo Norte, de 1979. Vamos ouvir. Passarinho, se bem soubesses quanto dói uma saudade, não cantava em meu terreiro às 6 horinhas da tarde. Passarinho, bem soubesses quanto dói uma saudade, não cantava em meu terreiro às 6 horinhas da tarde. Show, show, passarinho, show. Show, show, passarinho, show. Se outra morena me pedir um beijo, eu não dou. Se outra morena me pedir um beijo, eu não dou. Vai sentar na lineira, passarinho. Cante um baião ritmado e diga assim: beleza, eu vim te buscar. Beleza, eu vou te levar. Beleza, eu vim te buscar. Beleza, eu vou te levar. Passarinho, bem soubesses quanto dói uma saudade, não cantava em meu terreiro às 6 horinhas da tarde. Passarinho, bem soubesses quanto dói uma saudade, não cantava em meu terreiro às 6 horinhas da tarde. Show, show, passarinho, show. Show, show, passarinho, show. Se outra morena me pedir um beijo, eu não dou. Se outra morena me pedir um beijo, eu não dou. Vai sentar na limeira, passarinho, cante um baião ritmado e diga assim: beleza, eu vim te buscar. Beleza, eu vou te levar. Beleza, eu vim te buscar. Beleza, eu vou te levar. Beleza, eu vim te buscar. Beleza, eu vou te levar. Beleza, eu vim te buscar. Beleza, eu vou te levar. Beleza, eu vim te buscar. E mais uma com Irene Portela, que super merece, viu? Fogo no Paraná, também do mesmo álbum Rumo ao Norte, de 1979. Vamos ouvir. Seu Zé Paraíba, seu Zé das crianças, foi pro Paraná cheio de esperança. Levou seis barrigudinhos, Pedro, Joca e Mané, Severino, Zé, Fitoinho. No norte do Paraná, todo o serviço enfrentou, batendo enxada no chão, mostrou que tinha valor. 2 anos de bom trabalho, até cavalo comprou. A meninada crescia, robusta e muito animada. A mulher sempre dizia: ninguém tá com pança inchada. Tudo igualzinha sulista, de bochechinha rosada. O nordestino é pesado, é do ofício caçaco. E como diz o ditado, corda só quebra no fraco. Deus quando dá a farinha, o diabo vem, rasga o saco. Aquele fogo maldito que o Paraná quase engole, José brigava com ele, acompanhado da prole. Vós me cê fique sabendo que José nunca foi mole. Depois do fogo vencido, José voltou pro ranchinho. Foi conferir os meninos, tava faltando Toinho. Voltou em cima do rastro, gritando pelo caminho. Thank you. E agora Luli e Lucina. A Luli nos deixou recentemente, né? Mas como diria o nosso grande amigo, né, Rolando Boldrin, Deus levou antes do combinado, mas é tudo certo, né? Deus é sabedoria suprema, então vamos lá. Luli e Lucina, Tripa de Peixe, com participação de Tetê Espíndola. Vamos ouvir. Agora contra a super guerreira Dorothy Marques, que está lá na Bahia. O Dorothy Marques, Em Té as Porteiras do Céu. Vamos ouvir. Thank you. Lajedo, pula macambira, olha pra um navio de gravata. Errei o corpo, tem São Vaqueiro, e este boi pode lhe matar. Corre que nem o vento, tem as artes do cão. É raio que vem rasgando, vem trovejando que nem trovão. Corre que nem o vento, tem as artes do cão. É raio que vem rasgando, vem trovejando que nem trovão. E aqui não tem perdão. Que não tem perdão. É sorrir pra morte com a vida no coração. E agora Jaime Allen e Nair Candia, Tesouros de César. Vamos ouvir. Cada pescoço, uma corda, cada palavra, cala. E com o grupo Tarancon, o grande grupo Tarancon, já se apresentaram também aqui em São Luís do Paraitinga, com o Tarancon Alma de Caracol. Trabalho muito bonito de Jackson Silva com participação de Selmar, hein? Samba da Utopia. Vamos ouvir. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo

E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania? Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania? O grande e saudoso João Nogueira, As Forças da Natureza, uma letra maravilhosa. Vamos prestar atenção nessa letra aí. Quando o sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal, e o mar com suas águas bravias levar consigo o pó dos nossos dias, vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sob a força de um temporal, e os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal. Vai resplandecer, uma chuva de prata do céu vai descer, o esplendor da mata vai renascer, e o ar de novo vai ser natural, vai florir. Cada grande cidade o mato vai cobrir, das ruínas um novo povo vai surgir e vai cantar afinal. As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Vai resplandecer, uma chuva de prata do céu vai descer, o esplendor da mata vai renascer, e o ar de novo vai ser natural, vai florir. Cada grande cidade o mato vai cobrir, oh, oh. Das ruínas um novo povo vai surgir e vai cantar afinal. As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Mas quando o sol... E mais uma com João Nogueira, Um Ser de Luz. Vamos ouvir. Um dia, um ser de luz nasceu numa cidade do interior, e o menino Deus te abençoou, de manto branco ao se batizar, se transformou num sabiá, dona dos versos de um trovador, e a rainha do seu lugar. Sua voz então, ao se espalhar, o riachão cruzava o mar, levada pelo ar, onde chegava espantava a dor com a força do seu cantar. Mas aconteceu um dia, foi que o menino Deus chamou e ela se foi pra cantar para além do luar, onde moram as estrelas. E a gente fica a lembrar, vendo o céu clarear, na esperança de vê-la sabiá. Sabia que falta faz sua alegria. Sem você, meu canto agora é só melancolia. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá. Adeus, meu sabiá, até um dia. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá. Adeus, meu sabiá, até um dia. E agora com uma grande, uma querida amiga, aluna, uma pessoa maravilhosa que também se apaixonou por São Luís do Paraitinga, hein? Olha só, Ju Araújo, é uma voz maravilhosa, ela canta muito essa menina aí. Com Ju Araújo, a música A Preta do Acarajé, é então, o que é uma composição de Dorival Caymmi, é, com a participação de Marcelo Felheiros, que é o arranjos e cordas, né, que ele faz nesse trabalho maravilhoso, Ariel Jobe na percussão, João Arruda, o grande amante de São Luís do Paraitinga também, que é um grande irmão, muito companheiro da gente, no trompete. O simplesmente Pé de Pano, ele quis usar esse nome, vamos lá, o Pé de Pano no trompete, um excelente trompetista, viu? E a participação do grande músico que já entrevistamos aqui no Alma Terra Raiz, que é o Tom Almeida, do grupo Bambuzeiro. Vamos conferir então com Ju Araújo e todos esses meninos aqui, super mestres, né, super músicos, A Preta do Acarajé. Vamos ouvir. Dez horas da noite, na rua deserta, a preta mercando parece um lamento. E eu a varada na sua gamela, Lalaiô, vem benzer, tá quentinho. Todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé. O trabalho que dá pra fazer que é, o trabalho que dá pra fazer que é. Todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé. Todo mundo gosta de abará, todo mundo gosta de abará. Ninguém quer saber o trabalho que dá, ninguém quer saber o trabalho que dá. Todo mundo gosta de abará, todo mundo gosta de abará. Todo mundo gosta de acarajé. Dez horas da noite, na rua César Brunetti, eu gosto muito do trabalho desse menino aqui. Ele faz um trabalho assim bem, bem engraçado, viu? É bem humorístico mesmo. Com César Brunetti, Carro da Polícia. Vamos ouvir. Viola no carro da polícia, oi. Nós todos juntos no carro da polícia. Eu com a viola no carro da polícia, oi. Nós todos juntos no carro da polícia. Eu com a viola e um gringo sequestrador. Um traficante, um político importante. Um paralítico ambulante, dois amantes, um cobertor. Um libanês só de turbante, um português, uma mulata, um índio de terno, gravata e gravador. Um realejo com um gato no lugar de um periquito, um pai de santo, verde rico, um camelô. Oi? Nós todos juntos no carro da polícia, eu com a viola no carro da polícia. Oi? Nós todos juntos no carro da polícia, eu com a viola no carro da polícia. Oi? Nós todos juntos no carro da polícia, eu com a viola, um escritor expatriado, um delegado, um travesti, contrabandista, um japonês harakirista e um jornalista baleado. Um estudante de direito da extrema que contestava o sistema com perfume atropelado. Um São Bernardo com uma pipa na coleira, um juiz e um fiscal de feira, um eleito nomeado. Aí nós todos juntos, é carro da polícia, eu com a viola no carro da polícia. Nós todos juntos no carro da polícia. Eu com a viola no carro da polícia. Nós todos juntos no carro da polícia. Eu com a viola ao lado de um padre francês. Um ranca-rabo com um cabo e dois meganha. Três pivete, uma piranha com a carteira de um freguês. Uma pateira, uma mulher de nove meses, que não sabia onde é que foi, como é que foi, quem foi que fez. Nós todos juntos no carro da polícia, com a viola no carro da polícia. Nós todos juntos no carro da polícia, eu com a viola no carro da polícia. Nós todos juntos no carro da polícia, eu com a viola, um nazista e um judeu. E o palco meu, um turista que se perdeu, e um feminista que meteu a mão na cara da mulher que diz que deu. Quebrou o pau, um passarinho, um cardeal, um esquivel, prêmio Nobel e a Embratel que transmitiu o carnaval. Um colunista social, um milionário, um fazendeiro, um ateliêro e um líder sindical. Um macaquinho com uma caneca de esmola e um cego vendendo dólar pelo câmbio oficial. Ai, nós tudo junto, ei, é carro da polícia, eu com a viola no carro da polícia. Oi. Nós tudo junto no carro da polícia, eu com a viola no carro da polícia. Oi, nós tudo junto no carro da polícia, eu com a viola no carro da polícia. Oi. Nós tudo junto. Mais uma com esse César Brunetti, Tango à Brasileira, conferindo. Garçom, me arrume lápis e papel, eu encarnei Carlos Gardel. E vou compor uma milonga, me traga um trago de Chateau Moët Chandon. Me deixe em paz e apague a luz, eu quero tudo a média sombra. Pra variar, não vou cantar adiós, muchachos, esta noite me emborracho, que isto eu já sei de cabeça. Eu quero um tango temperado à brasileira, sem el dia em que me quiera o retiplar de mi tristeza. Eu já me vejo em pleno viejo armacém, cantando um comparsito samba com Armando Manzanero. mira o Piero que dá o fora em sua guitarra, vem a forra e cai na farra, no compasso del pandeiro. Na batucada de la vida, eu transformei Cachê Florida numa típica avenida Tiradentes. E no latino-americano, carnaval de mano a mano, eu fui até 348 de Corrientes. Mas muito distante dos hermanos de Perón, eu dou de cara com um garçom me dando um pouco de Coca-Cola. E eu que sonhava estar bebendo moechandon, jurava até ouvir o som do bandoneon de Astor Piazzolla. Mas o garçom limpando a mesa e me cheirando a Noel Rosa ainda me goza e grita em tom de brincadeira, sem retiplar a minha tristeza e sem el dia em que me quiera, salta um tango temperado a brasileira. Já me vejo em pleno viejo armazém cantando um comparsito samba com Armando Manzanero. Miro Piero que dá o fora em sua guitarra e vem a forra e cai na farra no compasso del pandeiro. Na batucada de la vida eu transformei Cachê Florida numa típica avenida Tiradentes. E no latino-americano, carnaval de mano a mano, eu fui até 348 de Corrientes. Mas muito distante dos hermanos de Perón, eu dou de cara com um garçom me dando um pouco de Coca-Cola. E eu que sonhava estar bebendo moechandon, jurava até ouvir o som do bandoneon de Astor Piazzolla. Mas o garçom limpando a mesa e me cheirando a Noel Rosa ainda me goza e grita em tom de brincadeira, sem retiflar em tristeza e sem el dia em que me quiera, salta o tempo temperado a brasileira. Outro saudoso também, hein? Vanderly. A música se chama Do Brasil. Atenção nessa letra também. Esse gigante em movimento, movido a ti. precisa de arroz com feijão. E tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Tião que conduz a boiada do pasto ao grotão. Quitéria que colhe miséria quando não chove no chão. Pereira que grita na feira o valor do pregão. Zé Coco, viola, rabeca, folia e canção. Zé Coco, viola, rabeca, folia e canção. Amar o Brasil é fazer do sertão a capital. Fico, meu querido parceiro, grande irmão, Amaury Falabella, beijo, seja flor. Thank you. sabe. Se quer beijar ou ser flor, se for quer multiplicar, sim. Te beijo assanhado, amor, mas já nasceu passarinho. Caiu do céu sem caminho, vai ter que aprontar seu ninho. Beija a flor, ainda não sabe. Se quer beijar ou ser flor, se for quer multiplicar-se. Alvorecer sentido, vem bem vestido de sorte. Traz encarnado um beijo, assim nada flor no corte. E quem te deu esse nome, te deu asas, frutos e fome. E quem te deu esse nome, te deu asas, frutos e fome. E a veludada garganta, para cantar paraísos, talvez sará. Flor ainda não sabe se quer beijar ou ser flor, se beijo quer multiplicar-se. Se flor assanhado, amor, seja beijo, seja flor, seja o beija-flor, beijo, seja o beija-flor. Agora um trabalho maravilhoso, muito bonito mesmo, já até anunciei no começo do programa, né? Que é o nosso fundo musical do nosso Alma Terris de hoje. São cantadas as músicas todas por Canárias e Pintassilgas, Cianinhas. Nossa, eu gostei muito do trabalho dessas meninas aqui. Lançaram um CD fantástico, tá? Eu vou tocar duas músicas dessas queridas aí, essas super musicistas aqui de São Luís do Paraitinga, com Cianinhos. Primeira música, Dialética, Lição de Moral, que é a música que está aqui no fundo do nosso programa. E eu já, em especial, ofereço para minha amada, minha vida, Adriana Urim, que também se apaixonou por trabalho dessas meninas aqui. Vamos ouvir. Vamos lá para o nosso trabalho de um forró de pé de calçada com o Mestre Ambrósio. Com o Mestre Ambrósio, pé de calçada. Do pinho de arvoredo, espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia maquinada, eu via poeira subir do chão. Hoje eu faço forró em pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui lá na mata e voltei pra cidade, e acabou que eu sei minha situação. Trepeca velha não me abandona, zabumba treme, terra come o chão. Na hora que e o tempo desaparece. Transforma o pé, encerra o calçadão. Serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui no forró do pé de uma serra, com peguei de baiano sensacional. Rebeca velha do pinho de alfuredo, espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia a máquina, eu vi a poeira subir do chão. Hoje eu faço forró em pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui lá na mata e voltei pra cidade, e acabou tão sem minha situação. Rebeca velha não me abandona, essa bomba treme terra come o chão. Na hora que o tempo desaparece, cidade, e acabou que eu sei minha situação. Rebeca velha não me abandona, lá no padrão de terra com o chão. Na hora que o tempo desaparece, transforma o pé de serra o calçadão. Mais uma com o Mestre Ambrósio, Fuá na Casa de Cabrá. Vamos ouvir. Zero hora, 29 minutos, 0 segundos. Naquele Brasil antigo, perdido no desengano, seu Cabral chegou nadando e não preocupou com nada. Deu ordem à rapaziada, mandou barreiro o terreiro. Chama o pai do chiqueiro, que hoje eu quero forró. Dora, samba e catimbó, que eu já virei brasileiro. Foi gente de todo tipo, na festa de seu Cabral. Português de Portugal, raciado no Oriente. Negão bebeu água dente, caboclo foi na jurema. Seu Cabral pediu um tema, danou-se a cantar poesia. Até amanhecer o dia, numa viola pequena. No fim da festa da farra, Cabral não sentiu preguiça. Missa, pra ficar aliviado, chamando o padre apressado, mandou começar ligeiro, botando ordem no terreiro, com seu maracá na mão, jurando pelo alcorão, que era crente verdadeiro. Seu Cabral sentou na praça, caiu na reflexão, disse: esta situação. Sei que nunca mais resolvo. Então falou para o povo, juro que me arrependi. O Brasil que eu descobri, queria cobrir de novo. Pé de Mulambo, que já também se apresentaram aqui em São José do Paraitinga, no Mercado Municipal. Não lembro qual evento foi, se foi no Chipupu ou numa das Semanas da Canção. Com o Pé de Mulambo, a história do peixe Tuninha. Mandei chamar três pessoas para num peixe atirar. Se eu soubesse que era Tuninha, não tinha ido matar. Mais uma com Pé de Mulambo, quebra-pedra, vamos ouvir. Zabumbeiro quebra-pedra, trupé pra tremer o chão, baqueta de pau pereira, pelejando na função. De cá. A pisada corre rascando madeira. Não quebra na emenda pra ninguém chiar. E é ponta de faca, fumaça, poeira. Eu bato o bandeiro que eu canto de cá. A pisada corre rascando madeira. Não quebra na emenda pra ninguém chiar. Música. tiaia, ponta de faca, fumaça, poeira. Eu bato o pandeiro que eu canto de cá. A pisada come lascando madeira. Tá quebrada, me dá pra ninguém chiar. Rabeca na mão, eu vi, triangueiro segura o rojão. Eu vi, cantador de rabeca na mão. Eu vi, triangueiro segura o rojão. Uma composição de Elomar Figueira Melo, mas na voz de Xangai. Ai meu Deus, um canto novo. Vamos ouvir. Bem de longe, na grande viagem, sobrecarregado, paro a descansar. Emergi de paragens ciganas, pelas mãos de alumanas santas como a luz. E em silêncio contemplo, não mais nada revelar. Fadigado e farto de clamar as pedras, de ensinar justiça ao mundo pecador. Ó lua nova, quem me dera eu me encontrar com ela no pispeio de tudo, na quadra perdida, na manhã da estrada e começar tudo de novo. Tô bem certa, altura da jornada, com que nem tinha pernas para andar. Comoveu-me em grande compaixão, voltando a olhar para os céus, recomendo-me ao Deus, Senhor de todos nós, rogando nada me faltar. Resfriando o amor, a fé e a caridade, vejo o semelhante entrar em confusão. Ó lua nova, quem me dera eu me encontrar com ela, no pispeio de tudo, na quadra perdida, na manhã da estrada, começar tudo de novo. Plena alegria, passarão dois dias da ressurreição. Refugida uma beleza estranha, que emergiu da entranha das plagas azuis. No esplendor de glória, avistaram a grande luz. Fadigado e farto de clamar as pedras, de propor justiça ao mundo pecador. Vou pro segundo estrada fora, rumo à estrela canora, e ao Senhor das caras, a Jesus eu louvo. Levo os quatro ventos, ao meu Deus um canto novo. E ao Senhor das caras, a Jesus eu louvo. Levo os quatro ventos, ao meu Deus um canto novo. E com um querido e amigaço, faz muito tempo que eu não encontro com ele, Ednardo, Dunas Brancas, vamos ouvir. Música. lados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminás ou fumaça. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Eu tenho a mão que aperrei, eu tenho sol e areia. Sou da América, sul da América, South America. Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. Aldeia, aldeota, eu estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo. Os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou. Luzindo na madrugada, braços, corpos suados, a praia falando amor. Uma outra querida, Francine Lobo, uma belíssima voz, com Francine Lobo, Cantiga de Maré. Cantador, há quem o diga que nas águas boiou. mais um saudoso aqui, viu? Quanto saudoso esse programa de hoje, meu Deus. Papete, um excelentíssimo compositor, multi-instrumentista. Ele tocava muito com a Mirsater, ele fazia as percussões e bateria com a Mirsater também. Papete, Chora Viola. Vamos ouvir. Chora viola malvada no punho da minha mão, e a lua tá desgarrada, tá perdida no sertão. Lua velha, cara inchada, pinta tudo de azulão. Chora viola malvada no punho da minha mão, e a lua tá desgarrada, tá perdida no sertão. Lua velha carinchada, pinta tudo de azulão. E agora duas composições do Elomar Figueira Melo. A primeira com Elomar Figueira Melo, Chula no Terreiro. A segunda do Elomar Figueira Melo será Peão na Amarração, que é uma letra que tem que ser muito bem ouvida e analisada. É uma grande verdade mesmo. E eu já contei em outros programas o significado de algumas palavras aqui. Amarração é um canto, eu vai falar muito nessa música, né? Canto de amarração é um momento em que os trabalhadores, aqueles serviços pesados assim, né, na zona rural, eles descansam para poder comer alguma coisa, beber uma água, até para almoçar mesmo, né? Então eles sentam num pé de uma árvore assim, e começam, puxam uma cantiga e todos começam a cantar juntos, né? Isso se chama canto de amarração, tá? Então vamos ouvir essa música com muito carinho. Mas cadê meus companheiros? Cadê? Que cantava aqui, mas eu, cadê? Na calçada, no terreiro, cadê? Cadê os companheiros meus? Cadê? Caíram na lapa do mundo, cadê? Deixou que era seu, caiu correndo trecho no chão de São Paulo. Não durou um ano, companheiro se perdeu, acabou se atrapalhando com a lua no céu. Num certo dia, no fim de labuta, pelas Ave Maria chegou o fim da luta. Foi quando ia atravessando a rua, parou e subiu no chão, pois se espantou com a rua. Ficou debaixo das rodas dos carros, por riba dos escarros, olhando pra lua raio soltar. Naquela hora, na porta do rancho, ela também viu a lua por trás dos garranchos do céu. Apertou o caçulo contra o peito seu. O coração deu um pulo, os peitos estremeceu. Soltou um gemido, o fundo das vistas escureceu. Valendo, seu Deus deu, após eu vi remundo nas portas do céu. Ai, saudade. Mas tinha um que só pedia que a vida fosse uma função noite e dia, que a vida fosse pegada com galinha de queijo e doce. Sonhando a vida se arriscou mesmo sem posse, deixando a vida ruim então se arretirou-se. Levou-lhe um rio de mão e a festa se acabou, se assoprou. Mas tinha um que só vivia pra dar risada. Quando ele aparecia, a turma na calçada dizia: revém, fulô, fulô das alegrias. O velho da tristeza e da dor imaguada pegava a viola e riscava uma toada. Espantava a tristeza e espalhava a zoada. Louvava os companheiros numa boniteza, que aos poucos o terreiro voltava a tristeza. Esse malunga alegre de alma maneira também tinha nos peitos a febre perdedeira. Se apaixonou por uma moça no dia de feira. Nora no que a mucama gera companheira de um valentão de fama e acabador de fé. O cujo quando soube ver feito uma fera, pois tinha fama de nobre de qualquer maneira. Calou com a punhalada de cantadeira. Coveiro da tristeza e da dor magoada, morreu com uma midói de uma moda mancada. Com a lágrima nos olhos, na boca uma risada e soltar. Mas cadê aquele vaqueiro antenouro, com seu burro trecheiro e seu gibão de couro? Esse era um cantador dos bem adefervente, cantando sem viola, alegrava a gente. No ano passado, na derradeira enchente, um galeão danado urrava valente, ai soltar. Chegou então a boiada do norte, o dono e os vaqueiros arriscaram a sorte. O resultado dessa travessia foi um sucesso triste, vija Maria. O resultado da bamura foi que o rio levou os vaqueiros, donos, burros, boiás, soltou. Denade então a tenoro sumiu. Dos muitos que aqui passa, jura que já viu na Carantunha, na Serra Encantada. Pela Zora Medonha, vaga uma boiada. O trem seguindo um vaqueiro canouro, a toada e o rompante, jura de antenouro. A solina mansa, encostada aqui no chão, na sombra do zinguzeiro, o homem entrando em discussão. É o tempo que os pés descansam, esfria os calos das minhas mãos. Vou ponhando nessa trança a vida em discussão. A sombra de um zimbuzeiro no canto de amarração. Como falando da vida, pela vida do peão. Enquanto a surina mansa esfria os calos da mão. É que uma vontade aqui me dá, tal e como a tentação, um dia a resolver, enfiar os pés pelas mãos, poca roxo, poca cia, jogar a carga no chão, e rinchar nas ventanias, quebrada do chapadão. Nunca mais vim num curral, nunca mais ver rancharia. A cedeira de deixar um dia de ser peão, não dançar mais amarrado no pescoço com cordão, e não ser mais empregado e também não ser patrão. Uma vontade aqui me dá, um dia resolver, jogar a carga no chão. Cigarra e a formiga, tô levando meu viver, trabalhando pra barriga e cantando até morrer, vencendo a má fé e a intriga do tinhoso, as tentação, cortando folha pra amiga, pagando conta com as mãos. Uma cigarra e a formiga, cantando e ganhando pão. Cantando enquanto posso, após sonhar, não posso não. No tempo que acendo almoço, eu sonho que não sou mais pinhão. É que uma vontade aqui me dá, um dia resolver, quebrar a cerca da manga e deixar de ser boi manso. Quebra carro, quebra canga e trabalhar sem descanso. Me levantar nos carrascos, das pontas, fiar os cascos, boi turuna e babacão. É a cegueira de deixar um dia de ser pinhão, de não comprar nem vender, rouba isso também não, de não ser mais empregado e também não ser patrão. Uma vontade aqui me dá, um dia resolver, boi turuna e babacão. Toda vez que eu vou cantar o canto de amarração, me dá um pertucho na goela e um nó no coração. Mas a canga do pescoço Deus ponhou pro modiadão. Dessa lei nunca me esqueço, com suor pro meu pão. Mesmo Jesus, quando moço, na terra também foi pinhão. E toda vez que eu vou cantar, pra mim entrar a tentação. Pra essa coceira acabar, não canto mais marração. E aí foi mais um pouco do trabalho do cancioneiro brasileiro. E vocês nos ouvem pela sintonia 105,9 FM. E temos também nosso e-mail, paretingafm@bol.com.br. E esse é o programa Alma, Terra e Raiz, levando a vocês um pouco da cultura popular brasileira. E sempre comigo, Silvio Urim, na produção e locução. Junto comigo, nas pesquisas, Ricardo Mendes Matos, o calangueiro, Juliana Farinassi e Adriana Urim. Na técnica de som, Alcide Souza. Espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Bons caminhos a todos nós. Rádio Paraitinga da nossa cidade tem programa. Itinga FM. Apoio Cultural. A Rádio Paraitinga FM transmite todos os domingos a Santa Missa das 10h30, a Missa das Crianças, com apoio cultural. Osmar Autoelétrica, via de acesso, João Romã, número 68, telefone 99745-6954. Bazar Sales, Praça Doutor Oswaldo Cruz, número 300, telefone 3671-1435. Depósito Casa Nova, do alicerce ao acabamento de sua obra, via de acesso, João Romã, número 45. Farma G, aferindo sua pressão arterial, aplicação de injetáveis, testes de diabetes e consultas farmacêuticas. Praça Doutor Oswaldo Cruz, número 106, Centro. E da luz que estás entre os meus. Alô, meu povo, estou chegando aqui para te abraçar e te apertar a mão. Companheiros e companheiras do programa Estrada do Sertão, aqui Nelsinho do Mato Dentro manda avisar vocês que estamos em casa, tudo bem, graças a Deus, cumprindo um isolamento aí exigido pela saúde, mas assim que atravessar esse período difícil aí, a gente espera em Deus que a gente tenha a felicidade de encontrar com vocês. E se vocês quiserem acessar nós aí, é só vocês digitar aí Rosana Cristina de Alvarenga e na parte vídeo você vai ver nós aí na sua casa, viu? E aqui nós mandamos um abraço para vocês e desejamos muita saúde e muita felicidade para todo mundo e até lá, se Deus quiser. Você está ouvindo pelo canal 290, ZYU 632, na frequência modulada 105,9 MHz, Rádio Paraitinga FM, transmitindo de nossos estúdios à rua Doutor Luiz de Aguiar, número 500, Alto do Cruzeiro, na estância turística de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Paraitinga FM, a frequência de direitos e cidadania, dando voz à comunidade luizense.